João Pires, no próximo domingo é dia de derby Conselhio. O Nogueirense recebe o Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Como é que está a encarar esta partida enquanto técnico do Nogueirense? Então, encarada como os outros jogos. É um jogo que vale 3 pontos e que o Nogueirense lutava por esses 3 pontos. Portanto, também têm observado certamente o comportamento da equipa adversária. Acha que vai ser um jogo difícil? Todos os jogos são difíceis. O Oliveira do Hospital também é boa equipa, está a fazer um bom campeonato e esperamos um jogo difícil como todos neste campeonato. Neste jogo contam também com o apoio da população de Nogueira do Cravo para também dar ânimo à vossa equipa? O apoio em Nogueira tem sido sempre bom. Os nossos adeptos têm sido incansáveis no apoio. Ainda no último jogo foi uma excursão a Fátima a apoiar a equipa e esperamos que eles continuem a apoiar-nos para regressarmos às vitórias. O Nogueirense, que está no 11º lugar, ainda, portanto, a vossa luta certamente será da manutenção no campeonato. Sim, sempre foi essa o nosso objetivo e continuamos dentro do objetivo e trabalhar para o conseguirmos o mais rapidamente possível. Estamos na jornada 27, portanto será necessário que o Nogueirense continue, tenha que ganhar jogos e somar pontos. Sim, o campeonato ainda não acabou, por isso temos muito trabalho a fazer e muitos pontos para conquistar ainda. Portanto, está com boas expectativas quanto a este jogo com o Oliveira do Hospital? Boas expectativas porque a equipa está a trabalhar bem e esperamos fazer um bom jogo e conquistar os 3 pontos.